que beijei, corpo que abracei, olhos de fazer sonhar. São coisas que eu não posso esquecer, mas pretendo abandonar. Juras que ouvi, frases que escrevi, pra enfeitar nossa ilusão. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Não importam mais, ficam para trás, talvez em seu coração. Já lhe mostrei, faz parte de uma canção que eu quis compor, porém me faltou certa imaginação. O que eu consegui ou não consegui vivendo junto a você? Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. Já se acabou, o vento levou, você sabe bem porquê. A vida é assim, tudo tem um fim, não precisa se guardar. Pois se eu sofrer, não culparei você, isso o tempo fará. Vou dizer adeus para os sonhos meus e a tudo que construí. Adeus, meu amor, sabes bem que sou obrigado a desistir. Adeus, meu amor, sabes bem que sou obrigado a desistir. Obrigado a desistir. Obrigado a desistir. Obrigado a desistir.